Aí, Rap 3. Aí depois você já solta aquele outro. É medley de rua. É assim que é. É o Lemos. Ao vivo. Esse é o pique. É medley de rua. Vai! O dia contou e os menor tá na atividade. Não me leve a mal, doutor. É a nossa realidade. Já tô acostumado, eu já tive desse lado. Na porta da escola, tô com meus aliados. Já vi minha mãe chorar, eu já fiz ela sorrir. Com a esperança, minha vida eu vou mudar. E um dia se tornar MC. Quem luta sempre alcança, então mantive as esperanças. E pedi pra Deus que nos livrar de todo mal. E abençoa os sonhos meus. Hoje ela pisa, amanhã ela chora, o mundo vai girar. Eu vou estar na melhora. Hoje ela pisa, amanhã ela chora, o mundo vai girar. Eu vou estar de meiota. E você vai estar na minha bota. Não me deu valor, agora chora. Naquele pique. RF3, modelo brasileiro, pega a visão. E aí, bebê? Dá uma segurada, RF3, dá uma segurada. Faz o seguinte, volta tudo. Vamos dar um peão, vai. Pega mais Hyundai e X35, preta ela é. Só pra tacar os bicos, posa ninguém tá no toque. Mas a nave é lacrada e o Zé passa neurose. Furando não enxerga nada. Eu tô na Hyundai, tô roubando a cena no banco de trás. Tem duas morenos, menota sagaz. Cena de cinema, se envolve sem compromisso. Só não se apega, esse é o lema. Se envolve sem compromisso, só não se apega, esse é o lema. É com o neguinho da favela, cresceu que desacreditou, ficou impressionado. Pagou pra ver, mas foi surpreendido. Duvidou e hoje quer tá do meu lado. Na planta, o skunk é fumaça pro ar. Na vibe da novela, esquece acabar. Nome é desconhecido, Lemos acessa lá, tá. Foram poucos que tava no sufoco. Eu conto nos dedos quem correu perigo. Só bebe da minha água, quem passa sucede comigo. Só bebe da minha água, RF bebe comigo. Pega mais um dai. Naquele pique, salva na água, modelo. Um brinde, pra nós que é favela. É medley de rua. O nome dele é fácil, tá? RF3. 3. E ela pisa, amanhã ela chora, o mundo vai girar. Eu vou estar de meiota. E você vai estar na minha bota. Não me deu valor, agora chora. Aquele pique, RF3, modelo brasileiro.